bem-vindo todos ao nosso episódio de nível 34. E esse episódio é especial como todos, como sempre o Cientista fala, mas ele é mais especial ainda, porque esse cast é o cast mais lotado que a gente já fez. É, a nave Orion tá entupida. E não sei, acho que, Hyde, a gente vai precisar de algum periférico bizarro para dar conta disso, né? Será que a gente consegue resolver? Acho que a gente consegue, né? Sim. Resumindo, o tema de hoje são periféricos bizarros, aquelas coisas medonhas que você já teve, você já comprou pro videogame. Não negue pra gente, vocês vão compartilhar no mural os periféricos bizarros que vocês compraram ou tiveram vontade de comprar. Apresentando a nossa tripulação de hoje, temos esse que eu já chamei, Hyde, Mr. Bubbles, Homem Mal, o nosso sempre eloquente cetista, Palos, João e esse que vos fala, Lula Molusco. Eu falei que tava cheio, galera. Então, começando o nosso assunto de hoje, que é sobre periféricos bizarros. Bom, na nossa série de periféricos bizarros aí, presente, atual, né? Acho que todo mundo deve ter algum periférico medonho que viu no Wii, né, Hyde? Eu não tenho Wii. Mas tem algum acessório que você escolheria, assim? Algum acessório que eu escolheria? Um acessório que você bateu o olho, assim, e falou assim... que não. Chamou a sua atenção, seja pro bem ou pro mal? Olha, eu vi um que é super bizarro, que é o Dream Gear Wii Play Pons. Que são dois pompons de líder de torcida, e você coloca aquilo lá no emote e fica sacudindo, assim. Eu não sei pra que jogo que serve, mas é muito, muito bizarro. Parece aquelas coisinhas do Silvio Santos, sabe aqueles pomponzinhos do Silvio Santos que tem no auditório? Assistente de palco, cheerleader. Isso, é isso aí. Coisa de paquita, isso. É, exatamente. É muito você, bizarro. Você nunca pensou nisso? É o Audience Animator 3 que você joga, né? Mr. Bubbles, você conseguiu? Tem algum outro que chama a sua atenção? Assim como esse de Paquita chamou a atenção do Hyde? Ah, o que eu achei muito podre foi aquele Zapper, pra começar pelo nome. Ah, mas você falou o nome errado, é Zapper, não é Zapper. Ah, que seja, é muito... Que seja. Você falou a palavra errada, é que seja. Não, mas essa foi de propósito. Que você não vê, viu, pobre? É, você não... Então, mas se o Zapper, por exemplo, tipo assim... É Zapper, Homem Mal. Um Zapper em formato de Magnum, você não usaria? Com certeza. É, tipo assim, aquela Magnum... Não é um Zapper, né? Porque o Zapper tem que ser aquela coisa, pistolinha de água. Branquinho, bonitinho. Sim, você preferia pistolinha de água? Eu não, mas é o que é o Zapper, é, né? Não? É uma pistola de água. Ah, mas não serve pra nada, porque ele não é um acessório mesmo que te dá uma habilidade nova. É só pra aguçar a sua imaginação, né? É, pô. Dá uma ajuda pra... É, na verdade... Mas que é legal, tipo assim, não sei, quem joga... Paulo, você chegou a jogar jogo de pistola? Você acha interessante, você acha zoado o Zapper, dá um hype diferente? O que você acha? Ah, cara, eu acho que esses acessórios pra Wii, eles não me levam a lugar nenhum, não, cara. E se ficar mirando pistola, tipo assim, usar acessórios pra ajudar na mira ou pra ter uma impressão mais real, assim, não faz muito meu gênero, não, cara. Tipo o volantinho pra jogar Mario Kart, cara. Meu, você fica com um volante solto no ar, cara. É muito estranho. Eu não gostei, não. Você não gostou, João? Você também não curte? Cara, eu não vou negar que eu me diverti muito jogando House of the Dead, cara, no fliperama. Ah, tá. Mas aí é diferente. É diferente. Aí é legal. É mas o que? Mas aí, eu tô falando, qual é a diferença de você ter o emote encaixado no Zapper e ter a pistola cor de laranja do House of the Dead lá no... A diferença no fliperama. Porque qual que é a diferença? O fliperama, ele não tem isso original dele. A pistola é um adicional, ela acrescenta uma jogabilidade que ele originalmente não tem. Agora o Wii, se você apontar o controle dele original, ele já é uma pistola. E o Zapper é um caça-níquel, né? O acessório é só pra você... É só pra sua imaginação você pensar que é uma pistola, assim, mas não... Mas não é essa a ideia, não é uma coisa lúdica? Talvez não funcione com a gente, mas eu fico imaginando, assim... Não, mas eu vejo pelas minhas afilhadas, assim, essas coisas fascinam elas. É, tipo assim, sim, aquele volantinho do... É lúdico, cara. Aquele volantinho lá chama muita atenção das crianças. Sim, aí dos mais velhos até. Eu sei, eu acho que você... Confessa, você tem todos, né? Não, eu não tenho todos, cara, mas eu consigo entender, tipo assim. Não sei. Cetista, qual a sua visão desses acessórios que completam o controle, que aumentam o controle? Ah, não sei. Acho que não. Até hoje não teve nenhum que se apresentou como efetivo, assim, tipo, você realmente joga melhor com ele. Tipo, tem aqueles pacotes de... que tem o taco de golfe, a raquete, aquelas faca coisas. Faca de jantar, colher de sopa. Tem os do Pokémon Mama, que é assim mesmo. Vem umas espátulas, uns bagulho desse. Tem esses tacos de golfe, essas coisas. E assim, nada disso melhora o jogo, entendeu? É só a ilusão. Então assim, eu acho que até hoje não apareceu nenhum que melhora o jogo. Tipo, eu vi um vídeo, acho que todo mundo aqui viu, sei lá, em algum momento, um tempo atrás, uns anos atrás, de um japonês gordinho, eu esqueci o nome dele, que ele fez um setup lá na casa dele, ele fez um negócio na casa dele pro Wii, que ele comprou uns negócios de LED, umas câmeras, alguma coisa, e ele se mexendo, ele conseguia ver o que tava atrás do personagem na tela, assim, ele criou uma demo, assim, que ele conseguia ver profundidade só ele se mexendo. Então, isso seria... Aí, é uma câmera que ele criou e tal. Então, se aquilo fosse vendido e colocado num FPS, por exemplo, que você se mexendo, você vê atrás do inimigo que tá na sua frente. Aí você consegue ver profundidade, o quanto mais ele tá pra trás e tal. Aí é um negócio que eu acho efetivo. Entendeu? Porque você usa pra literalmente jogar melhor, tá ligado? E não só pra ter a ilusão, tipo o Zapper lá, que não existe arma daquele jeito, né? Que é ridículo. Ou até a arma do Move, que eles pegaram uma carcaça de arma mesmo, de verdade, pra jogar com o Move. Não sei se vocês viram. Mas é uma arma mesmo. Não é que nem aquele Zapper que você segura com as duas mãos, aquela porcaria. Uhum. É uma arma mesmo. Mas mesmo aquilo não melhora o seu jogo. Porque você o Zapper é pra casual e o do Move é pra hardcore? É, isso, a carcaça só se for, porque os dois jogam uma bosta igual. Então assim, eu acho eles divertidos assim, e eu concordo com o Lula que, tipo, pra criança é a melhor coisa do mundo, cara. Eles se sentem, sabe, com a arminha na mão. Deve ser mó divertido. Agora, para gamer mesmo, assim, mais adulto, que quer uma, como é que se diz, um complemento melhor pro jogo, eu acho que não existe nenhum até hoje que complemente de um jeito que vale a pena ter, assim, nenhum. Mas criança joga até com o controle desligado, né? Qualquer coisa sem nada. Eu acho, é minha opinião, eu acho que esses acessórios de complemento do Wii, esse tipo de coisa, mais ou menos quando você vai numa festa de casamento e naquela parte que começa a música, todo mundo distribui óculos escuros pra você e aqueles colares engraçados. Entende? Mas tá todo mundo dançando na festa e pulando. O que que aqueles óculos fazem? Cara, é lúdico. Então, tipo assim, a questão da melhorar a jogabilidade, acho que você não vai talvez se divertir mais ou menos. Mas talvez funcione como um clima pra pessoa. Isso é a minha opinião sobre todos esses acessórios bizarros que inventam pra você acoplar no Wii e que vai aparecer pro Move e que fatalmente a gente vai ver aí mais pra frente no cast também do Kinect, né? Na lista de hypes futuros pra esses acessórios. Vocês estão falando de criança, que eu lembro que quando eu era criança, a pistola que eu joguei, a maior do Super Nintendo, que era um 38 do tamanho de uma metralhadora. Eu lembro disso. Lethal Enforces. É, Lethal Enforces, era um bazucão, cara. Essa é a outra já, meu. Então. Vamos continuando a nossa lista de acessórios. Esse aqui, tipo assim, é um hardware que eu acho. Ele era bizarro, mas de alguma forma, tipo, eu tive vontade de ter um. Que era aquele Sega Multimega CDX. Vocês lembram o que que era? Isso era meu sonho de consumo. Era meu sonho de consumo, cara. Tipo, todo mundo aqui, o Paulo, o João, o Cetista, vocês lembram desse. Era um console, vocês lembram disso? Não. Não explico. Vou falar pra galera como era. Tipo assim, ó. Ele era um Mega Drive, Sega CD e Discman portátil. E 32X ele, verdade, também? Não era 32X, não. Era só não? Mega Drive. Ele tinha o cartucho, encaixava, o slot pro cartucho do Mega Drive atrás, tinha a tampinha do CD na frente e ele tocava a música. E é lógico, devia comer uma bateria absurda aquilo ali, né? Mas o que eu achava legal é que ele parecia um Discman da Sony um pouco maior, assim. Por isso que, cara, eu olhava assim e falava, meu, desse tamanho é um Sega CD e é um Mega Drive e é um disco. Mas cara, isso que eu achava primo, legal. Meu primo, ele tem um desse até hoje. Cara, é muito grande. É grande. É ruim. Realmente, não é portátil. Ah, mas isso que era da hora. Né? Cara, pra ele ser portátil, você tem que ter uma mochila. Aí você põe ele dentro. Então é caminhonete. E ele veio antes do PlayStation também, né? Veio antes do PlayStation. Era no finzinho da geração 16-bits. Mas o próprio Mega Drive, ele era um console que tinha, assim, uma porção de acessórios bizarros, né? Por exemplo, o 32X e o... Aquele de CD que ficava do lado. É, o Sega CD que ficava do lado. Ah, o Sega CD não era tão bizarro, não. O 32X era, mas o Sega CD não. Então, mas... Você tentou ligar todos eles juntos? É, ah, não, isso aí, que eu ia falar. Aí não dá, né? Sensacional. Não, cara, então, não, mas dá pra ligar tudo junto. Eu vi na... Tá, mas virou o Junior XT não tá aqui hoje, mas eu joguei na casa dele, cara. Ele tinha o Sega CD 32X, cara. Caramba. É o Megazord, cara. É, cara, era três tomadas diferentes. É uma confusão de fio gigante. Eu tava vendo a quantidade de fios, cara. E, tipo, você colocava o 32X em cima do Mega Drive e você ainda tinha que... Você colocava ele no lugar onde ficava o cartucho e você ainda tinha que colocar um cabo pra ligar o 32X no Mega Drive, cara. Pô, se já espetou em cima, por que tinha que ter um outro cabo? Não, e aí vai a minha outra pergunta. Existia algum jogo que exigia que você precisasse dos três plugados e tirasse recurso dos três? É isso aí que eu ia perguntar. Você não. Tem três Eita. Monstros, mas você usa pra quê? É, porque eu lembro que tinha os cartuchos especiais pro 32X. Não, e as alguns tinham cinco, né? Mais ou menos, né? É. Era pouquíssimo. É uma meia dúzia. Acho que cabe na palma das mãos dos pés de todo mundo aqui os jogos foram lançados pra 32X, cara. Mas é... Eu acho assim que não existiu, posso estar enganado. Galera, corrijam aí a gente pelo mural. Mas eu não lembro de um jogo que utilizasse os três, os recursos dos três. Até porque devia ser uma coisa terrível para você programar um jogo que utilizasse o Sega CD, o Mega Drive e o 32X. Eu tenho dó dos programadores daquela época. Não, mas cara, na verdade, nunca houve a pretensão de se manter os três acessórios juntos e utilizar no jogo. Eram acessórios diferentes. 32X para jogo 32X e o Sega CD para jogo CD. Se você fosse infeliz, igual o Junior XT tivesse os dois ao mesmo tempo, aí já é problema seu, entendeu? Putz, cara. Mas é, nossa, era muito bizarro. Era seu e do seu pai, né? A conta de luz que ele ia pagar ia ser, nossa senhora. Como se você tivesse uma pequena metalúrgica em casa. Você liga o negócio e cai a força do bairro inteiro, né? O quarteirão inteiro. Sabe aquela cena do Matrix, quando eles desligam a força do prédio, que vai apagando, assim, ó, vários quarteirões, mais ou menos assim. Nossa, e ainda nessa linha da SEGA também, de acessório, a SEGA adorava lançar acessório. Tinha um acessório pro Master System que era o óculos 3D. Hoje tá todo mundo falando em 3D, né? É, 3D anamórfico, aquele negócio de óculos polarizado. Tinha um óculos 3D pro Master System, vocês lembram disso? Eu lembro. Mas seria aquele 3D bizarro, tipo, sabe aquelas revistinhas da Turma da Mônica que você tem que ficar vesgo pra ver o 3D? Nossa, cara, é mesmo. Aí você via sem o óculos, era tudo colorido. Mas eu lembro que aquele cabo tinha um cabinho, cara. Alguma coisa que ligava no videogame, cara. É. Ele não era só de papel. Eu não sei. Isso é muito, faz muito tempo que eu vi esse negócio. Eu lembro até de um jogo de nave, assim. Tinha aquela perspectiva estranha, né? Mas... Então, eu lembro da propaganda dele. Era um jogo de nave que aparecia na propaganda. Ah, mas só eu tinha acho que esse, também... né? Deve... Provavelmente só tinha esse. Então. Mas eu acho que a única coisa que devia aparecer como 3D, assim, era o... A própria nave em si, o resto, mais nada. É uma sensação que ela tá flutuando na tela. É. Muito pouca coisa mesmo. Mas vocês chegaram a ver, o Paulo, o João, o Cetista, chegaram a viver essa época ou vocês não eram nascidos? Cara, eu não era e muito bem nascido, mas eu nunca me atentei pra essas coisas, não. Eu tive um Master, tive um Mega Drive, tive um Super Nintendo e já era felizão por ter esses três, cara. Eu não ficava enchendo o saco do meu pai pra ter mais coisas, não. Então eu nunca prestei muita atenção nessas coisas. Mas eu era loucão na época por aquelas armas do Little Enforcer, que até acho que o João comentou do Little Enforcer lá. É, aquela arma azul e aquela arma vermelha, tá ligado? Tá ligado. Nossa, eu tinha um amigo que tinha essas duas armas e eu era loucão pra ter uma daquelas, pra ficar atirando em casa e tal. E eu achava animal o conceito de, de um jogo no Flipper, que era mó grande, tá ligado? Poder jogar na minha casa, assim. Na sua tipo, casa, né? Pode crer, verdade. Eu não conseguia entender o conceito de que, tipo, mano, mas é muito grande no fliperama, como é que eles conseguiram colocar num cartucho, sabe assim? Aham. Uhum. Aí eu achava bem legal, mas eu nunca tive as armas, então eu sou frustrado por armas. Por isso que hoje eu tenho a guitarra, a bateria, o DJ Hero e o caralho, tá ligado? Tem uma porrada mas de não meta, tem, o que mais importa que é usar, mas não, tá tem as... é, mas cientista, não tem uma pergunta de armas... uma pergunta que não quer viver a minha mente aqui. Se você tivesse a bazuca do Lethal Enforcers, você teria feito algum upgrade nela com, por exemplo, um binoclinho daquele de farofa pra poder sniper, usar ela de mais de longe também? Mano, provavelmente, cara. Pra poder camperar, cara. Eu diria que isso é 80% de certeza que eu teria essa porra, assim. Cara, foi a primeira coisa que veio quando você falou, eu queria ter a bazuca, eu imaginei aquele, sabe aquele binóculo de que a gente vê foto, assim, pequenininho, cara? Eu imaginei se desmontando, assim, com 6, 7 anos, desmontando o bagulho. E adaptando o negócio pra eu jogar dois cômodos pra trás da minha. Tenho quase certeza que eu teria, mano. Quem tá pensando? Ia ter o bling, né, insetista? Oi? Ia ter o bling, né? Bling? Ah, claro, lógico. Dois attachments, dois anexos numa arma só, pô. O que pega não, é mas isso. Eu acho que uma coisa não teria se você tivesse feito isso. Não teria lag. Aquela época não teria, não teria lag. Não teria lag. Também. Teria lag. Nossa, muito engraçado. E continuando nessa negócio de. Você falou de guitarra, que aí a gente entra na parte de controles, né? Um negócio engraçado que eu experimentei uma vez e que. É, não sei, eu achei até interessante a ideia. São aqueles controles com ventilador. Vocês já jogaram naqueles controles que são furadinhos e jogam ar na sua mão? Pra não, ela não suar, esse tipo de coisa. Não teve o prazer ainda. Não teve o prazer de jogar. Controle com ventilador. Ah, mas agora pensando bem, a ideia não é ruim não, velho. Porque, eu não sei, o meus controles aqui, eles sempre ficam vai acumulando sujeira porque é do suor da mão. Eu até sou adepto da ideia, velho. Eu não acho que é uma forma ruim. Menos estranha de fazer isso. Ah, sei lá, se você é uma pessoa que soa muito nas mãos. Ah, não sei, porque se não mudar o material do controle, sei lá. E naquele momento de ansiedade do jogo, seu personagem toma até um diazepam pra parar de tremer, a sua mão soa no controle? Momento Metal Gear Solid, né? É, você tá aquele chefão lá e falta só um pouquinho, você tá naquela síndrome de terminar, meu, você soa, começa a mão a derreter no controle. Aí liga o cooler do controle... É, liga o controle do controle e você fica mais frio, né? Aham. Uhum. É, então, acho que também ficaria. O Paulos que falou de uma ideia, né, Paulos? Também. É, tem o que você comentou. Eu sou a favor desse controle, mas só se ele for térmico, né? Tipo, quente no inverno e gelado no verão. Se ele, tipo, se colocar, tipo, um secador de cabelo dentro do controle pra ele me emitir ar quente pra mim, beleza. Porque pra jogar, teclar... E jogar no inverno, principalmente aqui onde eu moro, cara, é complicado. É, eu entendo. Eu também onde eu moro é frio, pra caramba. Ficar jogando com luva, né? Com um dedo, você aperta três botões ao mesmo tempo, né? Nossa, luva, você tem não que ligar o controle 220, né? Uhum. Ah, eu sou a favor, velho. Inclusive, quem acha que o DualShock não tem como melhorar mais, tá aí, ó, onde ele pode melhorar. É. Sistema de ventilação e de aquecimento das mãos. É, muito bom, também acho interessante. Aquecimento pode até ser, que você pegar uma furadeirinha e fizer uns furos ali no controle, ele vai soltar vento na sua mão, do mesmo jeito. Será que vai? É, pô. Ô, João, você já chegou a experimentar algum desses controles que solta vento? Não, cara, mas eu precisava, viu? Aqui no Espírito Santo é quente pra caramba. Cara. É quente todo pra mundo. Caramba? Nossa, onde... Espírito Santo existe mesmo, cara? Você consegue provar pra gente? Fala aí, ô João, o que é o Espírito Santo? Que você falou pra mim, eu morri de dar risada. O Acre do Sudeste, cara. O Acre do Sudeste. Pô, sensacional. Sensacional. Isso que eu fico comentando sobre isso, né? É mais ou menos igual a gente fica comentando sobre a mania de camperar do cetista. Mas eu gosto da ideia, cara. Principalmente pra mim, minha mão raramente soa, mas tipo assim, pra mim o quente ia ser legal. Nesse frio, você tá com o dedo geladão lá, que às vezes você fica com o dedo grudado no gatilho lá, no acelerador muito tempo, quando você solta ou volta, não consegue, cara. O dedo tá duro de tanto você... Cara, mas é sério, quando eu tinha no meu primeiro 360, aquele de data de fabricação 2005, já vinha com com o countdown ligado, faltam tantos dias pro seu 3RL. O meu quarto é pequeno, minha mãe achava quente quando entrava no quarto, porque eu tava jogando videogame e falava, nossa, parece que tá mais quente aqui do que o resto da casa. Caramba! Sério, isso acontecia com o meu irmão. Eu achei que era bizarrice, cara. Isso acontecia com o meu irmão também, né, meu irmão? Cara, eu jogo próximo, vai, eu jogo acho que, sei lá, uns 50, 60 centímetros de distância do console. No 2006 que eu tinha, eu sentia o ambiente mais quente. O ambiente inteiro mais quente, o quarto fechado. Então, cara, não é zoeira, não. Se vocês não tivessem, o pessoal já ia falar que vocês estão trollando aí, Xbox. Não tô. Eu não tô trollando, não, cara. É sério mesmo, o negócio é quente pra caramba, cara. É aquecedor daqueles do desenho do pica-pau. Tá? Acho que quem mora na Finlândia demorou mais pra ter 3RL, cara. Você comprou o console jogava... e ganhou um aquecedor também junto. Vem, né? Um aquecedor, é 2 em 1. Você compra o PlayStation 3, não vem o Blu-ray? Você compra o 360, vem o aquecedor. É, esse pessoal aí botava o videogame no chão e o pé em cima, né? É, boa, muito boa essa daí. E outra tão curiosa, falando em calor e videogames carismáticos, esse eu acho o bundle mais carismático, é lógico, só vale pra quem é brasileiro. Pra quem é brasileiro, isso eu acho que é extremamente carismático, que é aquele bundle do Mega Drive com o Show do Milhão. Eu não acreditei quando eu vi. O cartucho tinha voz, cara. Aquilo ali era uma coisa tecnicamente muito ferrada pro Mega Drive, olha, cara. Além de ter voz, é o Silvio Santos que tá falando, né? Cara, eu acho que mais carismático que isso, só se tivessem lançado um jogo de luta do Chaves mesmo em cartucho. É. Street Chaves, até existia, era só lançar. Não, teve do Chapolin, né? Você já imaginou você chegar numa loja assim com seu pai, com a sua mãe? Imagina a situação da criança. Ela querendo comprar o bundle do Mega Drive do Street Chaves e o pai querendo levar o bundle do Show do Milhão. Já pensaram nesse dilema? Nessa escolha moral? Se bem que você tem que colocar aí qual é a idade do pai e da mãe, porque dependendo da época, esse pai e mãe aí também teve a infância no Chaves, porque é tão velho. É mesmo. Pegou todas as duas gerações. É mesmo. Disponível nas lojas do baú mais próximas de você, né? Mas existe ainda, cara. Mega Drive existe, né? Não, você tá perguntando se vende em loja ainda? Se vende ainda na Casa Bahia, lá 12 vezes? É, então. Se vende em loja, é. Acho que ainda existe o Mega nas Drive. Nas lojas do baú? Mega Drive, Dynavision... Ah, não. Acho que hoje em dia... Não, quem compra mais Mega não. Drive existe. Existem versões novas dele ainda. Que vem com bilhões de jogos na memória. Agora, esse do Show do Milhão, não sei. Vou ouvir aqui na minha memória. Esse do Show do Milhão, cara, acho que nem colecionador americano tem. Vocês já pensaram nisso? Nem colecionador americano ou japonês de videogame vai ter um cacareco desse. É uma coisa muito exclusiva. Agora tem aquele Mega Drive com o Guitar Hero, né? Que tem a... Não é Guitar Hero? Como é que é o nome, Hyde? É Guitar Idol. Guitar Idol, que tem NX0. É, então, da hora, né? Entre outros clássicos do cancioneiro brasileiro. Vários clássicos. Tem Raimundos, pô. Qual que tem do Raimundos? Como é que enfiaram Raimundos no jogo direcionado pra criança? Eu não sei, cara. Não, depende. Qual música que é do Raimundos? É das novas, cara. Eu preciso... Deixa eu olhar a foto, que eu tirei foto jogando isso. Você tirou foto jogando isso? Eu tirei foto do set list. É aquela I Saw You Say. Essa é duplo sentido, hein? Essa tem duplo sentido. Essa tem duplo sentido. Também acho. Mas a criança não pega. Palos, João, vocês já jogaram o Mega Drive do Guitar Hero? Não. Guitar Idol é diferente. Guitar Idol, né? Ou Guitar Hero, né? É, o Guitar Hero. Não, mas, Cetista, se tivesse o Mega Drive do Rock Band, você comprava? Sim. A minha resposta é sim. Sim. Mesmo sem DLC? Pô, cara. Mas com conquista, tênis... né? Tem que ter conquista. Mas não precisa de DLC, já vem tudo na memória, né? Cara, se tiver qualquer conquista que não seja acertar 100% na guitarra, porque eu tenho uns 4 dos Rock Bands aqui, nenhum deles eu tenho a porra da conquista de 100% na guitarra. Então eu fico irritado com isso. Mas se não tiver essa conquista, todas as outras eu mando ver, sem problema. Não, falando em conquista, eu tô vendo aqui várias versões do Mega Drive, um com 70 jogos na memória, um com esse do Guitar Idol vem com 87 jogos na memória. Quando tiver 100 jogos na memória, a Sega vai ganhar a conquista? Não sei, cara, mas eu tô começando a achar. Tô começando a achar que quem tem Blu-ray não é o PlayStation 3, não, é o Mega Drive. Com tanto jogo assim na memória. Ele já vem JPEG já. O que eu acho estranho nesse Mega Drive aí é que. o chip de som do Mega Drive é muito ruim, né? É MIDI que ele... Que é, então. Que ele e como é que vai colocar... Cara, não é. Não, não é, cara. Como é que eles fizeram, então? Eles trocaram? Velho, é coisa assim, sei lá, de 28 kbps o áudio. Mas, cara, não é MIDI. O áudio é... Você consegue escutar o que o cara tá cantando. Ah, mas não é bom, é, né? É um MP3 96K. É um MP3 96K. Não é, mas não é MIDI. Uhum. Eu diria que é um MP3 96K. Não é não, cara, não é. Menos. 96K não é não. É tipo aquelas vozes do Mortal Kombat, assim, do Street Fighter, primeiro. A qualidade do Orioncast. Estilo Altered Beast. Nossa, vai ficar da hora a música assim, né? Não, mas é legalzinho. Eles começam a falar essa quantidade de games na memória, cara, eu começo a pensar assim, Xbox Live Arcade, PlayStation Network, por quê? Agora, uma dúvida. Tem tudo jogo na memória, cara? Okay. Ô Lula, tira uma dúvida. Como é que eles conseguem ter tanto jogo na memória? Eles pagam royalty por esses jogos aí ou só vai jogando mesmo e já era? É porque hoje memória flash é muito barato, né? E a quantidade de memória que esses jogos ocupavam naquela época era uma coisa absurda, mas pra hoje não é nada. Então, deve ter uma memória flash absurda. Mas eu acredito que muita coisa ainda cai naquela lei de proteção aqui da indústria. Alguma coisa assim que os caras podem produzir aqui, eles só vendem aqui. Não deve pagar royalty, não. Ah, acho que a Tectoy vendeu a alma pra Sega. Será? Acho que sim. Mas a Sega vendeu a alma pra quem? Não sei. Não, e o mais legal de tudo, que na lista dos 87 jogos, a gente tem Need for Speed Pro Street. Ó. Oh. Nossa. Pro Mega Drive. Cara, eu, tipo assim, comprei um videogame de nova geração pra nada, tô perdendo tempo. Quando eu vejo isso, 300 jogos na memória, conexão de internet pra quê, cara? Você tem o mundo ali, meu. Não precisa de mais nada, cara. Você tem o MegaNet no Mega Drive. É, MegaNet. Vocês lembram? O Homem Mal teve MegaNet, né? SegaNet, tive, né? Tive. Não, MegaNet. SegaNet era o nome da rede. SegaNet era o nome da rede. MegaNet era o nome do acessório. Isso. Conta pra gente como é que era. Esse eu não cheguei a ter contato. Lembro que eu vi propaganda na TV. Cara, era engraçado. Era engraçado que, meu, se ele tinha só duas opções, assim, ou seu e-mail, né, que era o SegaNet, eu nem lembro qual que era meu e-mail, SegaNet. E tinha também dicas e jogos, meio que uma revista online que mudava a cada 6 meses ou algo do tipo. Era rápido, né? Simples, mas assim, o conteúdo era todo em português, né? Então, já imagina porque que demorava, né? Uhum. Mas funcionava. Você ia lá, viu uma diquinha pra jogo, daqui a 6 meses você podia entrar de novo, que talvez tivesse uma dica pra outro jogo. Que era o tempo de você adquirir uma nova fita também, né? É, cara, o legal é que assim, tinha aquele e-mail lá do SegaNet que ninguém absolutamente na Terra inteira conhecia que tinha esse mesmo e-mail pra ninguém me mandar. Ninguém sabia o que era e-mail, né? Naquela época... Sem contar que digitar no controle do Mega Drive é uma maravilha, né? Nossa, eu imagino. Mas tinha um tecladinho também, não tinha? Não. Não, mas lançaram então, depois, eu lembro. Depois pode até ter sido, mas nessa época não tinha, não. Nossa, bem engraçado. Mas era o Waypoint do Mega Drive, né? Assim como tem o Halo Waypoint lá dentro da Xbox Live, era o Waypoint, cara. Era, digamos assim, era os primórdios de um serviço online no... Funcionava. Funcionava. Pelo menos não dava linha ocupada. Não tinha lag. Não tinha lag. que a Microsoft tinha revolucionado com a Live e, na verdade, tinha sido o Mega Drive. Pois é. Cara, mas ó, eu lembro que eu acessei com o meu Dreamcast, eu conectei com o meu Dreamcast na linha de escada. Ele vinha com aquele modem de linha de escada. Eu cheguei a conectar. Eu até acessei um site que você podia pegar uns saves bizarros lá, com umas coisas bizarras habilitadas nos jogos. Eu lembro que o site chamava Buiaca. Aí você acessava pelo navegador do Dreamcast. E tem, acho que o cabo eu tenho até hoje, que é mó útil. É um cabo telefônico, cara, que deve ter uns 10 metros, assim, sabe? Pra você ligar o Dreamcast. Lula, só pra efeito de informação, eu trabalhei um tempo, mais ou menos ali em 2001 tal, num provedor de internet bem grande aqui no Brasil, que eu não vou falar o nome porque a gente não ganha nada. Uau. Boa. Mas impressionante, muita gente usava PS2 e Dreamcast na internet. Eu usei PS2 com modem e joguei o jogo do Senhor dos Anéis online. Muita gente com os gringos. Qual jogo? O Senhor dos Anéis, Retorno do Rei? Acho que sim, aquele que são três, era, podia jogar até três pessoas. E era linear. Acho que não era o, era o Duas Torres, cara. Não era o Retorno do Rei. Acho que era o Duas Torres. Que esse do Retorno do Rei era legal pra caramba, velho. É, mas se é três pessoas e tem duas torres, onde fica a terceira? Tentando derrubar? Tá, lenda urbana. Lenda urbana. Respondam pra gente. Respondam pra gente. Respondam pra gente no mural. Cara, Palos e João, vocês tiveram experiências em linha de escada, online, com linha de escada, assim, de videogame, de console? De PC todo mundo teve, ó. Não, cara, console não. PC não. Quase ninguém teve. Quase ninguém, foi, né, cara? É, eu tive um ponto que não, mas é exatamente esse ponto que eu quis chegar, cara, que realmente, já, bom, não a gente aqui, né, já tá provado, mas muita gente usava, de a gente ter que sabe, decorar todo o processo de configuração do Dreamcast e do Play 2, porque, sabe, no mínimo umas duas, três pessoas por semana iam ligar pra configurar. Ia ligar pra configurar. Caraca, cara, espantado aqui. Eu não estava sozinho, eu pensava que estava sozinho, ninguém estava me vendo, cara. Que coisa. Isso foi 2099, não faz? É, não faz não, faz. No meu caso... Faz uma década. É, no meu caso, especificamente 2001. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Meu Dreamcast eu comprei em 2000, quando eu estava no intercâmbio, essa época mesmo. Essa época mesmo. Mas continuando o assunto... Esse daqui, esse acessório, acho que todo. Eu lembro da propaganda, eu nunca vi ele no Brasil. Mas eu lembro de ver assim um vídeo dele na TV quando tava mostrando feira de videogame, naquelas reportagens de 30 segundos que você conseguia ver alguma coisa. Que era aquela Nintendo Power Glove. Putz. Eu achava aquilo ali o símbolo Nerd Master, assim. Eu queria ter uma daquela. It's so eu sairia. Bad. Eu pegaria busão com uma daquela. Se eu tivesse. E vocês? Nossa, o negócio era super bizarro, né? Tinha aquela propaganda do com o moleque dos Anos Incríveis, né? E não o funcionava. Kevin? É, e não funcionava. Isso que é impressionante. Mas pra que ela serve? Porque eu já ouvi falar direto, o pessoal falando que é podre e tal, mas originalmente qual que era a ideia? A ideia era você fazer gestos, né? Gestos com a mão. Você vestia aquela luva cheia de botão, cheia de penduricalho, né? Aí você fazia alguns gestos específicos com a mão e controlava o jogo, né? Aí dependendo do jogo, tinha os gestos certos, sabe? Cada jogo tinha o seu gesto específico. Tá. Só que não funcionava direito, assim. Dava pau toda hora. É, o que se espera, né? É só assistir o vídeo do Angry Nintendo Nerd lá usando a Power Glove, que é o vídeo mais engraçado dele, e explica e dá pra ver exatamente como é jogar um jogo com aquela porra. É, eu vou ver se eu acho esse vídeo legendado, que esse vídeo é muito engraçado mesmo, eu vou colocar pra pessoal assistir. E tinha o filme também, né? O pessoal falou do filme, era o gênio do videogame. É, Pinball Wizard. Até o The Who fez aquela música do The Who é pro filme, chamada Pinball Wizard. Esse filme é o The Wizard. Mas é o filme do Kevin Arnold, né? Que eu esqueci o nome dele. É. Então. Fred Savage, se não me engano. Fred Savage, isso mesmo. Clássico da sessão. Não, e a cena clássica da Power Glove é ele. Ele tá num flipper, assim, tá ele e a amiguinha dele, acho que o irmãozinho dele, alguma coisa assim. Aí entra o moleque todo fudidão, assim, playboyzão, com maior pinta de bad boy, assim. Aí ele vê um jogo lá, aí ele coloca a Power Glove, assim, tipo, sou foda, eu tenho a Power Glove. Aí ele coloca a Power Glove, assim, liga, só faltam os sons de laser, assim, né? Ele apertando os botões, aí fazendo... Aí, tipo, aquele som de computador ligando, né? Aí o jogo é bizarro demais, né? Não, aí ele começa a jogar e você acha que vai ser um jogo, tipo, meu, Call of Duty Modern Warfare 2, né? Aí é tipo um joguinho de corrida, tipo aquele enduro, tá ligado? Aí ele coloca a mão pro lado, o negócio vai pro lado. E o moleque erra várias vezes, cara. Aí eu fiquei pensando, porra, o jogo já é uma bosta. O moleque erra várias vezes e o... Kevin Arnold, ele fica olhando pra amiguinha dele assim, tipo, puta, fudeu, vou perder o campeonato, tá ligado? Meu, quem pudesse assistir essa cena, cara, é a cena mais animal e bizarra da história de filmes de videogame. Aí ele acaba falando assim, it's so bad. Ele fala, I love the Power Glove. Isso. It's so bad. Mano, quem? Ó, Puta merda. O Mr. Bubbles. Se você achar, a gente procura, mas eu lembro de ter visto esse vídeo com legenda. Vou ver se eu caço, a gente põe o pessoal ver também. Tá, beleza. Cara, aí que tá. Eu revi esse filme há pouco tempo, e isso que ele fala que sou bad, cara, não é verdade. Ele fala que sou better. Better? Tem uma lenda que fala que é bad, mas não é, cara. Ah. Eu revi o filme recentemente por causa disso. Lendas urbanas, a gente tem que verificar. Ah, mas urbana, a versão It's So Bad é mais legal, né? Vamos fingir que... Cara, vamos acreditar que é It's So Bad? Vamos fingir que tá certo. Continuando o assunto. A gente falou de Power Glove, né? Tem um outro acessório, que era, digamos assim, eu vou classificar como a Super Power Glove, né? Que é um negócio enorme, cara, que era aquele Sega Activator. Vocês lembram disso aí? Eu lembro disso aí com propaganda com jogo de luta, cara. Cara, esse era fantástico, cara. Sega Activator era fantástico. Você via o vídeo lá, é engraçado, quando começou a passar os vídeos do... os primeiros vídeos do Kinect, o moleque lutando na frente da televisão. Putz, é mesmo. Foi a coisa que veio na cabeça, cara. Assim, a mesma imagem do Sega Activator, que mostrava lá o moleque lá jogando Mortal Kombat, aí ele dava um soco, aí na tela a mesma coisa, etc, etc, etc. Esses dias eu tava até pesquisando bastante sobre o assunto e consegui descolar um desenho de como era o Activator na realidade, né? Que ele no chão, e ele era um octágono, se eu não me engano, porque eu não tive aula dessas coisas. De geometria, né? Isso. Era um polígono, né? Não sei. Era uma forma geométrica. Não, era um octágono, tinha oito lados. Aí, tá vendo? Minha defesa. Você assiste o UFC? Se for igual o negocinho do UFC, é um octágono. Eu não gosto de homem de cueca se pegando, não. Ah, eu gosto, assisto toda noite, cara. Eu vi no mundo de Bikman, prefiro falar que eu vi no mundo de Bikman. Boa, boa. Então, aí, eu tava tentando imaginar como é que deveria ser, né? Porque você tinha, imediatamente, você no meio, imediatamente a frente e atrás e dos lados os direcionais. E nos cantos os botões, né? O B na frente direito, o C na frente esquerdo e os dois que sobraram atrás eram o A. Aí eu fiquei imaginando. Maravilha, se na televisão ele mostrava você dando um soco e dava um soco na tela, para dar o fatality do Sub-Zero. Você tinha que dar um soco para frente, virar de costas, dar um soco para trás, virar para frente de novo, dar um soco para frente, virar para trás, nenhuma das diagonais e dar um soco. Penso isso. Imagina o tempo que você tem para dar um fatality. É, jogar um jogo de luta no tapete de dança, né? Seria mais ou menos isso, né? E sem contar que não podia ter ventilador na sala, não podia ser colocado embaixo da luz, o chão tinha que ser exatamente perfeito, retíssimo. Às vezes até o piso, se ele refletisse, ele interferia. É realmente bosco. É aquela coisa que não se sabe como se... Você tem que ter muita vontade para jogar, né? Tem que estar muito inspirado mesmo. Imagina um fatality mais complicado, cara. Você tem que dar um pivô... Você tem que dançar a Macarena, fazer a dança na boquinha da garrafa. Já não é comigo. É ridículo, cara. Nossa, mas eu lembro da propaganda. A propaganda era com Mortal Kombat mesmo, cara. E aí você tinha... Ele passava aquela ideia de que o golpe que você fizesse ali era o golpe que ia sair na tela. Mais ou menos igual o Kinect. Mas parece que o que você vai fazer ali é o que vai sair na tela, às vezes não é. Será que a história se repete? Não sei, a gente vai descobrir no fim do ano. Vamos ver. Quem vai ser a primeira vítima aqui que vai comprar um? Vai falar pra gente. É o primeiro. E ainda continuando nesses acessórios mais antigos, esse daqui, ó, eu não vi. É um acessório, acho que até pioneiro, né? Acredito que ninguém aqui tenha visto um. Que é o IntelliVoice do Intellivision. Eu já vi e joguei no Intellivision há muito tempo, mas muito tempo atrás, década de 80. Agora, o IntelliVoice, eu não conheci ninguém que tinha, cara. Eu conheci um cara que tinha Intellivision. Um. Nunca vi mais disso daí. Acho que primeiro você já tem que falar o que é o Intellivision para poder saber o que é o IntelliVoice. O Intellivision é um videogame da década de 80. Que é mais ou menos, tinha então, um Atari... Então, 90% do pessoal que tá ouvindo já não conhece. Já não conhece, né? Então, tipo assim, digamos assim, Vamos situar as coisas. Eu vou tentar situar. Tipo assim, quem era legalzinho tinha um Atari, né? A gente que não era legalzinho, Raid, a gente tinha um Dacta. É. Né? A gente não tinha um Atari, a gente tinha um Dacta, que era o clone da Vilmar. Eu gostava muito Dacta, dele. Nossa, eu tinha um CC. Eu tinha um CC Super Game. O que eu era, então? Não sei. João, o que, que você tinha? Cara, nessa época aí eu não tinha nada, cara. Meu primeiro programa foi o Super Nintendo. O Super Nintendo? Ah, nessa era o João ainda não era, né? Começou eu tinha Aquaplay, meu. Aquaplay, boa. Aquaplay, legal. Setista, né, cara? Setista, o que, que você tinha nessa época? Ah, falei, eu tive o Atari, tive o Master. Master System, o seu primeiro foi o Master, né? Eu tinha o Dacta. Eu tinha o Dacta, né? Quem era Dacta, mais legalzinho, assim, né? Quem era o Shibungo Emergente tinha um Atari. Então, eu tinha um Atari e não fui nada, não. Então você era o emergente. Você era o emergente naquela época. Não, é emergente. Burguês não, é emergente. É da elite. Quem era burguês tinha o Odyssey. Ah, verdade. Vocês sabem qual é. E tinha o cartucho do Didi na mina encantada lá. Eu ia falar nas minas do Rei Salomão, mas esse já é. Quem era Mega Blaster ferradão, tinha o Intellivision. O Intellivision era o videogame, assim, mas era um negócio super lado B, assim, pô, acho que pouquíssimas pessoas tiveram no Brasil. Acho que só aquela época, eu não lembro de vender em loja, só quem podia, acho que mesmo ir pro exterior e comprar lá, ao invés de comprar um Atari, comprar um Intellivision. Só falar, tem um Intellivision. Então, eu nunca vi, tipo assim, é um negócio louco que era, pelo que eu vi do Intellivoice, né, ali, nem sabia que existia, né, a gente descobriu aí na pesquisa que a gente fez pra esse cast, mas o Intellivoice era um acessório de reconhecimento de voz para um videogame da geração, de primeira geração, né, de segunda geração. Só que ele era de 16 bits, né, Intellivision. Então. O Intellivision era 16 bits? 16 Nossa bits senhora. Na época do Atari, pra você ter uma ideia. Só que lógico não dá pra comprar com Mega Drive, né, mas... E software? O que tinha pra jogar? Em Intellivision, cara, era o DeLorean, cara. Era a máquina do tempo, então, cara, naquela época, né? Tinha o capacitor de fluxo. Tá, mas e pra jogar, vocês não falaram o que tinha. Não tinha alguma coisa que valesse a pena ter esse... Não. Mas, olha, eu vou, infelizmente, vou ter que pedir desculpa e ter que acabar com a felicidade. O Intellivoice, eu até cheguei a querer incluir na minha primeira matéria lá de controle e tal, mas ele, na verdade, ele não era para reconhecimento de voz. Ele, Falhei, ele, então. Ele era um sintetizador de voz. Isso, que era para os jogos emitirem voz. Mas não funcionava, né? Direito, sim. É, questão de funcionar. Eu acho que todos... Todos saíam com a voz do Darth Vader, mas tudo bem. A voz do Darth Vader na década de 80 era um bagulho muito louco. É tipo o Junior XT falando, né? Tipo o Junior XT. O que afundou é que, tipo, eles precisavam de muito espaço no cartucho, às vezes mais espaço até que o jogo, pra armazenar 4, 5 frases. É isso que terminou afundando o Intel. Se você comprar um jogo pra ter uma secretária eletrônica, não vira, né? Não rola. O cara ia ter que ter um tape do lado de fora. Tenso isso. Nossa. E nessa mesma época, o Meimal, já que você tá com a pesquisa na mão, também, esse deve ter... Esse era, acho que é o protótipo da Matrix, né? Que é o Atari Mind Link. Pelo nome, é o protótipo da Matrix. Nossa, meu. O Atari Mind Link, isso chegou a ser vendido. O Intellivoice foi fracassão, mas... O Atari Mind Link chegou até a ser bastante vendido. Era uma bandana que você colocava na cabeça, que ela analisava suas ondas cerebrais e passava pro jogo, né? Não acredito nisso. Tá bom. Não é possível. Eu falei que era o protótipo da Matrix, cara. Era o Alpha da Matrix, cara. Falei que era. Então. Só que ele acabou falhando. Porque não funcionava. Por que será? Então eu não consigo imaginar o momento. Porque, além do fato óbvio de não funcionar, ele dava dor de cabeça nas pessoas. Nossa, velho. Dava dor de cabeça. Que apertava. Projeto Polybius 2? Não, olha que bizarro. Ele dava dor de cabeça devido ao esforço que você tinha que fazer para mover alguma coisa na tela. Nossa. Ou seja, você tentava gerar atividade cerebral suficiente para mover o negócio na tela e isso te dava dor de cabeça. Cara, é um acessório paranormal isso daí. Esse é. Cara, eu diria que já é pra anormal, sim, a pessoa normal não usa isso. Nossa, muito bizarro. Não sabia que ele deixava. Ele deixava tonto? Putz, cara, eu já não sei, cara. Mas porque a dor de cabeça. O próximo da lista eu sei que deixava tonto e com dor de cabeça. O primeiro videogame a dar ressaca na história foi o Virtual Boy. Eu cheguei a colocar o olho em um, cara. Eu não entendia nada que tava acontecendo. Vocês colocaram o olho no Virtual Boy? Ou não? Não, mas eu sei que ele era monocromático, né? Ele era só vermelho e preto. É, era vermelho. Era tudo vermelho, cara. Eu joguei. Um amigo meu tinha. E aí? E eu só joguei uma vez, porque, pasmem, eu fiquei com dor de cabeça, não consegui jogar muito tempo. E eu não lembro qual jogo que era, faz muito tempo atrás. Mas eu lembro que quando chegou, eu vi aquilo, parecia um robozinho, né? Olhei e fiquei falando, caralho, aí meu amigo me ensinou que eu tinha que colocar e tal. Aí coloquei tudo certinho, aí a gente jogou um pouquinho, fiquei com dor de cabeça. Ah, legal, eu nunca mais vi ele jogar, nunca mais vi ele tocar naquela porra. Deve estar lá na casa dele ainda. Não, depois disso, ele foi pro direto pro hospício, né, cara? Você nunca mais viu um cara comprar um negócio desse? Não, a tia me deu de presente pra ele, esse foi o negócio. Tia dele deu de presente pra ele, cara. Então, tipo, foi uma surpresa legal que ela quis ser, pô, tia mó legal, né, cara? Comprou o Virtual Boy e tal. Puta, mas fodeu, né? Hoje em dia ele pode vender essa porra por não sei quanto aí, que ninguém mais quer, deve ser um dos únicos do mundo, né? É, parece que eles enterraram vários, né? Colecionador vale. É enterrado Virtual também? Boys devem estar enterrados com os joguinhos DT. Deve estar enterrado com os donos lá no caixão, lá, ó. Não, ele morreu mesmo, né? É o Yoki Gunpei, ele inventou o Game Boy também, né? Ele morreu atropelado, coitado. Logo ele devia estar jogando e andando, né, cara? Virtual Boy portátil, né? Será que ele morreu atropelado por alguém usando um Virtual Boy? Talvez, talvez. Seria no mínimo sarcástico, cara. Então, e falar em morrer, o próximo acessório aqui que a gente separou da lista é um acessório que, bom, dá vontade de matar. Mas, cara, esse acessório eu achei legal, cara. Achei, tipo assim, não pra usar como controle, mas pra ter, assim, na estante eu achava bacana, que é aquele controle de motosserra do Resident Evil. Vocês lembram desse controle? Eu vi algumas vezes aqui no Brasil, eu não comprei. Eu lembro que uma época tava baratinho na Playasa. Olha, eu tô vendo as fotos aqui de quem que é as que a gente vai postar e o pessoal ver também. Pra que serve isso, velho? Então, esse controle, ele é um controle de GameCube, ele tem, você pode ver, tem um direcional digital, tem um direcional analógico, tem tudo direitinho lá, dá pra você segurar e jogar Resident Evil. Só que como tinha o tiozinho da serra lá no Resident, eles fizeram uma versão temática, assim, bem fiel, uma miniatura de serra. É o Zapper. Um controle. Não diria nem que é o Zapper, cara, tipo assim, nem sei como segurar o controle, cara, mas dizem que funciona. Você encaixar ele na mão, você joga igual. Ah, entendi. Ele é como se fosse um controle normal, só que dá aquele feeling da motosserra. É, então. A motosserra não fica no caminho dos seus dedos, sabe? Mas é só pra... Eu acho que é mais interessante pra enfeitar a tua estante do que pra jogar efetivamente, porque não muda em nada a tua experiência no jogo. Eu acho mais um item de colecionador do que tudo. Deve ser legal jogar Doom também, né? Isso aí. Tinha aquela motosserra. Bom, né? Tinha Doom pra GameCube? Não, mas poderia adaptar, né? Podia jogar Gears of War também, né? Também. Ah, teria... Gears talvez... ia ser bacana. Gears ia ser bacana, é um controle temático, cara. Você chegou a ver esse controle, Pablo? Eu cheguei a ver só nas imagens. Vivo? Nas imagens, é. João, você viu esse controle? Cara, só a internet mesmo. Só a internet. Cara, eu vi ao vivo algumas, assim, é bacana. Eu teria na estante. Só pro pessoal olhar e falar, nossa, que isso? Ah, meu, é um controle. É uma motosserra, mas é um controle. Caracterizado, sujo de sangue, assim. Uhum. Achei esse bacana. Esse negócio é de isopor, né, cara? Porque como que vai segurar essa merda de jogar? É, então. Eu também nunca gostaria de... É um dos motivos. Você vê alguém segurando esse controle, cara, pra ver como é que é. Dizem que funciona, é normal. Será você pode ver lá. É pesado? Não, deve ser um pouco pouca coisa. Se for, muito pouca coisa mais pesado que o controle de GameCube tradicional. Ele tem fio, tudo. Acho que não. Como que será que liga esse controle? Será que é igual liga uma motosserra mesmo? Não, é só plugar no videogame. Fica falhando, né? Tem que ficar puxando 300 vezes pra ligar. Se eu achasse uma liquidação desse controle, eu comprava pra usar no meu Wii. para os jogos de GameCube, para os jogos, claro. Só para ver. Eu penso, já pensou que engraçado a gente tá jogando Mario Strikers do GameCube com 4 controles desse na mão, assim, todo mundo com a mão torcendo. Nossa, esse controle no Wii vai ficar tudo a ver, hein? Tudo a ver, né, cara? Aí um com o Popom, outro com desse aí, outro com o Pukiyama. É. E falando de Nintendo, né, tem uma, eu achava que o acessório era uma lenda, mas assim como foi desmentido aqui no IntelliVoice, no IntelliVision, corretamente pelo Homem Mal, também foi desmentido pelo Hyde nesse daqui, que é o Nintendo 64 DD. Eu achei que nunca, isso nunca tinha ido ao mercado e realmente foi lançado, né, Hyde? Pois é. É, foi lançado, mas isso não quer dizer que vendeu, né? Ele foi a maior falha de venda da Nintendo. Ah, não foi a maior, não. Acho que o Virtual Boy foi pior. Virtual Boy ganhou? Acho que ganhou. Mas ganhou? Era bizarro, né? Era pra jogar com CD, né? No Nintendo 64. É, não era bem CD, era tipo uns discos magnéticos, né? Não era uma, tipo assim, a Nintendo, o que eu lembro na época é assim. Era um disquete, então? É, tipo um disquetão. Zip Drive, exato. Ah, tirou da minha boca. Verdade. Isso mesmo, Zip Drive. A Nintendo, assim, a Sega tinha apresentado o Sega CD, tava com aquele negócio de tecnologia com mais memória para os videogames, e aí a Nintendo tava desenvolvendo um acessório parecido com isso, para dar para o Nintendo 64 mais capacidade, né, de armazenamento, coisa que ele não tinha frente à PlayStation, Saturn, esse tipo de coisa. E aí foi quando apareceu esse 64DD aí como a, digamos assim, a salvação da lavoura, né? Mas não foi. Mas o 64, o 64 ele já tinha aquele cartucho de expansão, né? É, isso que eu ia falar. Ele tinha um cartucho de expansão de memória. Que mas até aquilo lá era a memória RAM, né? É memória RAM. A memória de jogo. De jogo mesmo. Entendi. Eu lembro que o de memória RAM não era obrigatório, mas alguns jogos sem aquele cartucho de memória RAM ficava mais lento. Não, acho que tinha alguns jogos que não funcionavam mesmo. Não funcionavam bem, mas lembro de jogo que ficava mais lento. Né? Não funcionava. Donkey Kong 64, o Majora's Mask, Perfect Dark. Precisava da expansão. Ah. Mas não era a versão do 64DD. Eu não sei. Que jogos saíram pro 64DD? Tá aí uma bela. F-Zero X, Nippon Pro Golf Tour 64. É tudo jogo japonês, né? Eles foram lançados só no Japão. Aí tem vários do Mario, Mario Artist, sei lá o quê, SimCity 64. Tem um que chama Kyojin Dono Doshin Kaiyo, sei lá o que, japonês, whatever. Isso, não deu certo, né? O negócio falhou mesmo. Mas acho que é mais uma peça de colecionador, né? Porque deve ser raríssimo você achar. Só foi lançado no Japão e pouquíssimos jogos pra ele. Dá pra colecionar. Eu acho curioso, o Museu do Videogame deve ter. Mas tem um acessório mais inútil ainda. Esse é o campeão, eu acho. É o Rob, o robô do NES. O Eu Robô do NES, talvez? Nossa, isso era legal, porque era um negócio... Vai lá, explica completo... a utilidade dele. Então, é aí que tá, não tem, né? Porque você colocava aí do lado, assim, não... ele não fazia nada, né? Ele seria pra controlar o segundo personagem, né? Tipo assim, Sonic ele controla o Tails, né? Mas ele fazia lá uns movimentos, e ele era muito feio, ele parecia um aspirador de pó, né? Aí você colocava o controle na mão dele... É, que é da época, né? Da época dele era tipo da hora. É tipo o seu amigo robô. Sabe aquele clipe do... Ele é o Aoi, meu. Aquele clipe do Office que não serve pra nada? O Aoi é foda. É o Aoi da era NES. Então é um negócio completamente inútil, né? Cara, eu nunca vi, realmente não serve pra... Então, o engraçado é que assim, né, no começo ele chegou até a fazer sucesso. Só que aí o pessoal começou a perceber que esse robô, ele era tão lento. Mas tão lento que as pessoas, elas faziam, apertavam os botões pra ele fazer alguma coisa, por exemplo, apertava lá o botão pra ele apertar o vermelho, aí a própria pessoa ia lá e apertava o vermelho pra ser mais rápido, cara. Nossa. Mandava o robô fazer e apertava pra ganhar tempo, de tão lerdo que era. Nem pra fazer uma cheatzinha ele servia? Nada, cara. Nossa. Bom, o bom, que a hora que todo mundo percebeu que esse robô era inútil, já tava todo mundo viciado em Mario Zelda, aí tiraram ele do mercado e não ficou por isso mesmo. Será que ele deu mais dinheiro do que o Wii Music pra Nintendo? Ah, deu, cara, porque, se eu não me engano, acho que foi nos Estados Unidos, as primeiras unidades do NES eram, você vinha e comprava junto com ele, você não comprava só o NES. Aí, de repente, assim, do nada, simplesmente o hobby puff, sumiu. Sumiu. É. Assim como sumiu, assim como a gente nunca teve a chance de comprar aquele controle do PlayStation 3 do que era o Batarang, né? O boomerang do Batman. A Sony não lançou. Aqui... Mas isso aí não foi especulação? Porque agora que eu tô lembrando aqui, isso aí não foi especulação, não, cara, foi antes apareceu. De lançar o PlayStation 3? Quando eles revelaram o design do PlayStation 3, ele tava do lado do PlayStation 3, cara, o controle. Do lado, cara. O negócio parecia um... Uma banana. É uma banana, ó. É uma banana. Não, parecia mesmo, cara, eu lembro, mas acho que é porque foi tão zoado na internet esse negócio aí. Acho que os caras resolveram tirar. Que vai acontecer igual o Dante ele do Devil May Cry, acho que vai acontecer a mesma coisa. Eles lançam antes. Tomara. Acho que sim, tomara, porque tá sendo tão xingado, velho, que eles vão falar assim, meu, não vão fazer isso. Não vão fazer isso. Não adianta, o PlayStation só que não morre nunca, né? Ele é muito... Eu acho que é tão difundido que as pessoas não conseguem, já tá com o formato da mão dele, assim, se for não, outro controle. E a Sony tenta, viu? A Sony... Não, ela tentou. Não, tô falando que ela tenta se afundar, cara. É, então. Ela tenta se afundar, mas o povinho raça não deixa. Eu louco, com ódio nesse razão. Cara, mas eu lembro, eles iam lançar, não sei se o João, o Palos, o Cetis, vocês lembram quando revelaram o design do PlayStation 3? Todo mundo falou que era George Foreman Grill, pá. Sim. É. Ainda é, né? Um pouquinho. Ainda é. Bom, não mais por causa do Slim, mas... Uhum. Agora ele é aquele George Foreman Grill, aquele menorzinho que você fecha. O tá George Foreman Grill e Slim. Ah, que tem Teflon, né? Também, é, em cima. É. O meu já é essa versão. Que o nosso George Foreman original deu problema, né? O Meimal, deu YLOD. Eu... É, mas eu acho, ó, eles só vão trocar o controle quando eles trocarem o nome também. Porque eles não trocam o nome, pô. É sempre PlayStation. Se o próximo for 4, vai... É igual o Final Fantasy, né? Até o... então. Logo tem PlayStation 14. Só vai trocar o controle quando trocar o nome do videogame. Boa, é uma boa. Mas ainda falando em controle bizarro, esse daqui eu acho que superou tudo. Pelo menos, quer dizer, ele tenta fazer tudo. Porque o nome é até muito bonito, né? Ó, é o... iGrip Ergonomic Keyboard. Isso é bizarro. É muito bizarro. Ó, quem pode explicar pra gente? Homem mal pode explicar pra gente como é que ele é. Olha, cara, assim, acho que só vão ter uma ideia legal mesmo se vocês estiverem ouvindo e vendo a foto. A empresa, ela teve uma ideia de simplificar pro jogador do PC e combinar tudo num controle só, tudo do teclado e do mouse. E você sabe que... Nada mais simples do que um controle com 42 botões. Claro. É o melhor jeito de simplificar, concorda? Você fazer um controle com 42 botões, é tão legal que você usa os 10 dedos do controle. Você trabalha com os 10 dedos. E o legal é que, assim, além de ter 42 botões... O Lula não pode jogar, né? Ele fica de fora. Não, falta então, um depende, dedinho. Depende. Usa do pé. 42 botões... Não, 42, dos 42 botões, 6 são shift. Ah, tá. Então, sei lá, acho que se você tiver uns dedos a menos, acho que não vai ter nem tanto problema. Tanto que vocês podem até ver na... Não sei que foto vai estar, mas na frente do controle você já vai ver 4 teclas shift. Caramba, 4 teclas shift. Esses caras são inimigo da Apple, né? A Apple tenta fazer tudo com controle com um botão só, isso é totalmente o contrário. Ah, mas Apple também vai merda. Manda você fazer com um botão só, mas se você quiser o segundo, você tem que usar o teclado. Assim é fácil. Então, mas cara, 42 botões. E assim, ainda falam que é melhor tanto para você jogar, quanto para você ser mais produtivo, né? Imagina, né? Você lá fazendo uma planilha do Excel, né? Com controle com 42 botões usando os 10 dedos ao mesmo tempo. Ele bateu o controle do Jaguar, hein? Tá. Lembra? Parecia um telefone. Controle do Jaguar. A maior ironia desse controle é ter ergonomic no nome, né, cara? Sensacional, Paulo. Sensacional. Não, dá impressão que pegaram uma pedra, esculpiram alguma coisa, não é? Falam que era pedra preta de mármore. Bizarro, um tapa na cara de quem reclamava do controle do Xbox One, né, cara? Nossa, eu não achava o controle do Xbox One ruim, cara. Eu achava bom, cara. Acho, por incrível que pareça, o do Xbox One acho melhor que o 360, porque o D-Pad funciona. Agora, é uma grande vantagem. O D-Pad funciona, cara. Tipo assim, o 360 D-Pad não funciona, cara. Só isso, o único problema é que o D-pad não funciona. A hora que arrumar o D-pad, acabou. Mas vão cobrar $67, né, pra consertar o D-pad. É, mas eu vou comprar porque eu achei muito lindo o controle. Eu vou ser engrupido pela Microsoft, mas eu vou comprar o controle. Mais uma vez. Vai ser ludibriado pela Microsoft? Vou ser ludibriado, mas vou ser ludibriado feliz, porque o controle é lindo, cara. Mas pelo menos, a gente não vai sofrer igual. Não vai sair um controle nano daqui a pouco, né? Ah, é, isso é verdade. Não vai ser um desse controle... mal, a gente pode reclamar que o Microsoft está lançando outro controle para corrigir o defeito, mas desse mal a gente não sofre. Não pode, não, vai sair um pequenininho. E falando de coisas que vão ser lançadas aqui, temos dois acessórios aqui para fechar o cast, que eu acho que vão ser as coqueluches dos acessórios bizarros aí no futuro, nós achamos aqui. O primeiro, que deve fazer um sucesso tremendo aí perto da sua casa, no final de ano, em todos os lugares, na realidade, todo mundo pode ter. Os caras inventaram a coisa que todo mundo pode ter. Mas eu olhei, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Depois vocês falam, eu vou falar o que veio. Que é o Game Bolt pro Kinect. O que é o... Palos, o que é o Game Bolt pro Kinect? Bom, o Game Bolt nada mais é do que um acessório para um videogame que não quer mais nem ter controle, né? Que no caso é o 360. Meu, ele é um bot inflável. E funciona. Ele é uma boia. É uma boia gigante pra você ficar pulando. De frente pro seu Kinect. De frente pro seu Kinect. Sensacional. Mas peraí, ele funciona na água? Bom, diz aqui no site que ele pode até funcionar em lagos e piscinas. Mas especificamente falando, tem um jogo que vai lançar, o Kinect Adventures. Tem um jogo dentro do Kinect Adventures que são duas pessoas num bote descendo uma cachoeira. E aí, tipo, cada um, pra você ir pra direita, o que tá na direita, a pessoa que tá na direita tem que pular, o botinho vai pra direita, a esquerda vai pra esquerda. Tipo, pra trabalhar junto, pra poder pegar as moedinhas e tal. Teve demo na E3, então assim, eles tiveram a ideia retardada de pegar uma porra de um bote e falar, ó, pra você jogar melhor, é aquilo que eu tava falando da arminha, essas merda, então. É completamente retardado, só que assim, eles fizeram para um jogo específico do Kinect Adventures e tal. Então, assim, não é para qualquer jogo, é para aquele jogo específico. Só que, assim, sério, se tiver uma vez. Para mim é que nem o Rock Revolution. Se teve algum retardo que comprou o Rock Revolution, acho que a maioria não sabe que porra é essa, mas é um terceiro jogo que tem uma bateria, tipo Rock Band. Tem o Rock Band, o Guitar Hero, e tem um jogo chamado Rock Revolution que lançou uma bateria com 7 pads. 7 lugares pra você bater. Aquela porra vendeu, tipo, 10 unidades, assim. Foi ridículo. Quem comprar essa porra desse barco é o pessoal mais retardado do mundo, sinceramente. Mas Quanto tempo vocês acham que vocês durariam em cima desse bot? Bom, eu sou fumante, cara. Se eu der 3 pulos ali em cima, cara, eu já, pronto, vou lá, desligo o Xbox, vou fazer outra coisa. Cara, 5 segundos. Olha, eu tô pensando aqui, eu tenho umas bicicletas velhas aqui em casa. Eu acho que quando sair o Cycle Adventures, eu vou aparecer com um acessório também. Então, vou botar, cara... Vou tirar a roda da bicicleta e falar, o Cycle Adventures aqui, ó, só você pedalar aqui. Eu reconheço que... Uma visão muito, muito fechada, entendeu, sobre esse acessório, porque se ele realmente funcionar na água, fica a dica aí pra galera que mora em São Paulo, sacou? Sensacional, sensacional. Até pra levar pro trabalho, né? Até pra levar pro trabalho e usar. Então, cara, é tipo assim, não saia de casa sem a sua câmera de bicicleta ou moto, né? São Paulo é assim. Não saia de casa sem sua câmera de bicicleta ou moto, você pode morrer afogado nessas cidades, entendeu? É um acessório meio de transporte, né? Mas, cara, tipo assim, a única coisa que eu fico com o pé atrás de usar, tipo assim, pegar uma câmera de bicicleta, né, ou de caminhão, sei lá, e fazer o bot em casa, ao invés de comprar o acessório, é porque eu acredito que possa vir alguma atualização via live e me banir por eu não estar usando a boia original. É, que você vai ver, então, na hora que você botar a boia... Eu acredito nessa possibilidade, ele vai identificar que o acessório não é autorizado. Então, na hora que você botar a boia, já vai aparecer lá, esse acessório não é compatível. É compatível, cara. Ou você tira ou você compra. Você tira, ainda pode ser banido, senão vão te banir, cara. Eu não duvido que isso aconteça, hein? Se tratando de Microsoft, tudo pode acontecer. Então, mas, uma boa ideia. Todo vendedor de rua, cara, você vê, o cara tem lá aquele taco de golfe pra Wii, raquete pra Wii. Agora a gente vai poder comprar um bot em qualquer esquina. Boa. Sensacional. Sensacional. Isso em São Paulo vai ser uma utilidade. O pessoal que só vende capa de chuva vai passar a vender bote. O pessoal só vai passar a vender bote. Eu acho, eu como morador dessa cidade, eu apoio a ideia, cara. Já que não vão resolver mesmo outro problema. Então, mas beleza. E o outro que ainda não saiu, né, também, é um grande hype. Esse a gente não tem data ainda, né? Esse, a gente, estamos num hype absurdo para esse acessório. A gente vai usar ele até durante os casts. Quando sair, a gente pretende usar durante os casts. É o Vitality Sensor do Wii. Esse eu sei que o Raid vai ser o primeiro, vai ser o motivo do Raid comprar um Wii. É o Vitality Sensor. É o Vitality Sensor, não é o Sarcastic Sensor. Ah, desculpa, é. me confundi. Eu pretendo já prender eles em animais pequenos, cara. Aí você começa a chacoalhar o animal, alguma coisa assim. Pra ver o quanto estresse você tá causando nele em tempo real, cara. Nossa, então você pega um gatinho. O do homem mal é pior que o meu, sério. Cara, não, é. Eu tenho uma amiga que ela tem um pincher, né? E ela fica com o irmão dela jogando o pincher de um lado pro outro, de um sofá pra outro na sala, assim. Como se fosse uma bola entre eles. O pincher fica chapadão, cara, de medo. O bicho treme assim, depois que eles largam, ele ainda fica uns 30 minutos tremendo o cachorro. Que maldade. Acho que aí, ó, é, tá, cara. Eu acho que a mãe dela fala, qualquer hora vocês vão matar esse cachorro do coração. O mais engraçado, quando para de tremer, ele volta e fica no pé deles pra começar a brincadeira de novo. Daí uma utilidade no negócio. Aí o nicho de mercado que a Nintendo tá procurando. Agora eles vão poder saber até que ponto eles podem tacar o cachorro. Na hora que chegar ali no vermelho, não, vamos deixar ele descansar agora, senão vai bater as botas. Ah, aí na hora que abaixar, pega o cachorro de novo. E manda bala. Imaginava. Ô João, você tem alguma ideia boa pro Vitality Sensor também, pra qual você pretende adquirir, assim como o Raid? Olha, cara, eu vou te falar a verdade, assim, sem zoação e tal, eu só veria a funcionalidade nele em um jogo de terror, assim, igual aquele jogo novo que saiu que, tipo, se você fica no escuro, sua barra de insanidade aumenta. Tipo, aí poderia ser medida também pelo batimento cardíaco. Isso eu veria utilidade. É. Eu não compraria por causa disso, mas... É, eu vejo mais utilidade, né? naqueles jogos de ginástica também, né? Que o Wii tem, de esporte e tal, pra ver se a pessoa não tá tendo um ataque cardíaco também, né? Ah, mas aí é uma solução bizarra pra um acessório bizarro, né? Acho que um jogo de terror ia cabia bem mesmo, né? Um Silent Hill ia ficar ótimo. É. Quanto mais assustado você tá, mais coisa aparece, né? Mas... Ah, mas não funciona, velho. Isso aí não funciona. Claro. Não funciona, não. Não tem como ele medir o seu nível de tensão pelo... Não, é batimento cardíaco. Ah, pulsação. Acho que ele pega a pulsação, né, cara? Aí, a partir daí, o que ele vai fazer? O Chaves, quando tá com medo, ele paralisa e nem por isso... Não, aí vai ser legal você jogar e botar em alguém bem cagão mesmo. É, da hora. Você bota em alguém bem cagão, assim, no jogo, do seu lado, aí vai ser legal. Isso aí é que nem aqueles bagulho da... Aqueles programas de TV que tem o cara lá e fica colocando uma mulher se esfregando nele e vendo o batimento cardíaco. Pô... Que programa de TV que você assiste, bicho? Pô, vocês nunca viram isso, não? Nunca viram? Fazem com mulher e com homem, não? Pô, tá bom, vocês nunca viram. Olha, eu acho que os caras podem lançar uma versão disso daí pra Vitality Sensor. Eu acho que pode vender horrores, cara. Acho que pode vender horrores, assim. Tipo, nível esportes, assim, sabe? E onar em vendas todos os outros jogos da geração. Vai ser muito hilário, cara. Vai ser muito hilário. Eu preferia que desse. Eu ia preferir que desse choque. Eu acho que ia ser mais útil. Se desse choque, ia ser bacana. Ia ser bacana, né? Principalmente naquele teu priminho chato, né? Põe o dedo aqui, ó. É legal, a gente vai brincar de videogame. Você não quer jogar nele? Põe ele no Call of Duty. Cada tiro que você toma é um choque. Então, aguenta aí. Quanto mais você aguentar, menos dano eu vou tomar no jogo. E por aí vai. Só para na hora que você estiver soluçando, né? Nossa, é o método Sheldon Cooper de aprender a jogar, velho. Totalmente. Mas é isso, galera. Mandem vocês o que vocês acham que dá para fazer com o Vitality Sensor, o que vocês acham que dá para fazer com o Game Bolt, quais as ideias para o Game Bolt, pro pessoal de São Paulo já ter uma ideia boa. Estamos abertos aqui a ideias. De repente, a ideia pode ser tão boa, o pessoal no mural gosta tanto, que vocês podem registrar essa ideia e ganhar uma grana com ela. A gente nunca sabe. O da bicicleta já foi, hein? Pode escolher. Você já registrou? Pode escolher outra? É seu? Pode outras coisas aí. Alguém quer separar alguma ideia aqui pra garantir, já falar nesse cast que é minha, acabou, pra ter provas depois, pra levar pro juiz ou não? Fale agora ou cale-se para sempre. Então, é cale-se para sempre. Calem-se para sempre, não. Calem-se até o próximo podcast. Esse foi o nosso episódio de número 34, sobre periféricos bizarros. Se a gente esqueceu alguma coisa, pulou algum, cometeu alguma injustiça, como sempre, né? Alguma injustiça a gente comete, a gente acaba esquecendo, não tem como. Comentem no mural. Eu não jogo praga, mas se vocês não comentarem, tem alguém que joga. É isso, galera. Obrigado por ter ouvido e até o próximo cast.